nos cantos da terra, retendo os ventos com grande poder. Um anjo clamou com voz altaneira: não danifiqueis até os meus selar. 144 mil dos filhos de Israel, eles vão triunfar, trajando a fé com esperança em Cristo, lavados no sangue, prontos a adorar. Salvação ao nosso Deus que está no trono e ao Cordeiro, louvor e glória, honra e força para todos sempre, amém. Salvação ao nosso Deus que está no trono e ao Cordeiro, louvor e glória, honra e força para todos sempre, amém. Uma multidão incontável e bela, de todas as nações, juntas a clamar, vestidos brancos, com palmas nas mãos, aos pés do trono, prontos a adorar. Na grande tribulação eles perseveraram, lavaram seus vestidos no sangue do Cordeiro, diante do trono eternamente a servir, a sombra de Deus, seu abrigo e amor. Mais sede, o Cordeiro os guiará às fontes da vida, Deus enxugará.